Rolly, ei, flash Gaston, a procura de quê aqui? Diz, se desde que nascemos só lançamos hits. Yo, the Wilson. É verdade, bros. Rolly, Hernani da Silva, Bander. Causo uma disposição pra freaks, boa disposição pra os ouvintes, pois versos são obra de arte e merecem estar numa galeria como o da Vinci. 0 a 10, tu já sabe, da Vinci. Não somos humanos, mas máquinas de hits. Cinco song e um toque. É artista, quem não conhece aí? Eu sei que ouviste. Quando rapo ninguém pede break. Faço hits até na tua wave. Se é gold white tipo tô na neve. Vou ter que dizer rap luso nos deve. Não sou bedinho, não ando sozinho. Com bangla e blanco relaxados no vinho. Quando rapo vira bomba. Rap é fácil, fiz que zomba. Estamos na goteza, a rir do teu grupo tipo São Estonesa. Ouvi vossos sons e disse a moleza. I'm a king dog, leão da roteza. So fuck these niggas like I'm racist. Hits pra mim é algo basic. Faço num piscar de olhos. E nesse assunto vocês são peixes. Sou como a filha do general e o irmão treina boxe. Bro, não briga comigo. Rappers estão a morrer, sigo no sigo. Xi é o currículo, sou um giga no espigo. Evita conflito. Hits são maningues e não é só rap. Um gajo brinca com zico. E vê meus bosses Lizel puto fudidos. Deal com beers, pico, tira-se com pico. Yes, sir. Yo, we. Aqui, hits atrás de hits. O que seria do game sem mim? Flows atrás de flows. Shows atrás de shows. Hosts atrás de hosts. Sempre com meus bros. Hit atrás de hit é minha vida. Faço hits já desde artista. Tô na festa e sete pitas. Rende, tô no Benz. Pita, rende com six pack. Caixas, sai pra estrada. Numa wala tudo de dono, bunda. Mas em guitarra, eu é que trouxe Glass ao game. Eu trouxe King Best ao game. Eu que trouxe XP, eu que trouxe Souza, agência business ao game. Veja as garotas que eu meti no game. Meti pito no game. Gift Paulo Chapa on the trap house. Vão dizer é porque o amigo joga na TV. Low. Yo, we. Yo, we. Yo, we. Yo, we. Senta, treina. Yo, we. Yo, we.